Boa noite a vocês, nossos ouvintes. O Questão de Sensibilidade, novamente sem a sua música introdutória, pelas razões que, sem dúvida, agora vocês já conhecem, que vem do fato de que o nosso programa tem uma hora e o material que trazemos chega a esse tempo e às vezes até um pouco mais. E dando sequência à nossa história da música clássica e ao período clássico dessa história, nós estamos caminhando por Beethoven, já fechando, já que Beethoven é um representante de transição. Ele representa, sim, esse período, mas ele já tem os lampejos, principalmente ao final da sua carreira, do que viria a ser o período seguinte, que é o período romântico. Mas trazemos para vocês hoje, no segundo programa com Beethoven, um concerto para violino e também uma serenata, que vão dar a ideia da beleza da composição, da riqueza sonora e exatamente das características tão específicas e tão geniais de Beethoven. Nós trazemos o grande maestro Ricardo Muti conduzindo a Filarmônica de Viena com Vadim Repin ao violino. Thank you. Thank you. Questão de Sensibilidade se encerra aqui hoje. Até amanhã, um abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo.